Simples, não precisa complicar a parada. Um som de rap do bom e a ideia vai ser passada. Se somente é ultrapassada, nego, eu lamento dizer. Primeiro fala, depois ouve, que é pra não se arrepender. Se a vida aperta, vai acender. Aí, tem cá ou não, problemas são só problemas. Passo com eles, minha ascensão, me jogo, vou tranquilão. Minha música é vívida, eu não sou promessa. Eu sou o pagamento da dívida, sem dúvida. Nem reclamar do sistema ou política. Se a verdade é da mal das pernas e a justiça paralítica. Além de cega, surda e muda, parece que nada muda, me salva. Apenas criança, Oxalá, Jesus e Buda. Levada é cascuda, largo rajada nas frases. Rap é meu PlayStation, jogo ao som e eu tô virando as fases. Planto a colheita nas bases, com o tempo tudo se ajeita. E perfeição da própria vida é o que faz ela ser perfeita. Vida aberta, eu acendo, eu acendo. No fim das contas tudo vai virar fumaça. Então acende, puxa, prende. Vida aberta, eu acendo, eu acendo. No fim das contas nada na vida é de graça. Então acende, puxa, prende. Passe, passe. Veja o poder corrompe, ouça a palavra liberta. Sinta que a ilusão te prende, mas a porta é sempre aberta. E serventia da casa, pro julgamento é cedo. Que eu volto armada até os dentes, pega as rimas e sento o dedo. Sem medo que os cães sentem o cheiro, mas nem me viram. Câmeras de segurança, é insegurança dos que miram. Não sigo todas as regras pra não perder a graça. Que a vida passa e tudo vira fumaça. Já que é tudo passageiro, menos o piloto e o cobrador. Deixa o café, pulou a roleta que a passagem aumentou. Se ligou? Mal dos humanos é ganância. O que parece é que felicidade ainda é ignorância. Minha militância com canções lá fora tão se matando. E que se matem, que eu tô bem vivo aqui cantando. Se o mundo tá se lixando, o papo é lute por você pra tu se libertar. Só basta tu não se prender. Vida aberta, eu acendo, eu acendo. No fim das contas tudo vai virar fumaça. Então acende, puxa, prende. Vida aberta, eu acendo. No fim das contas nada na vida é de graça. Então acende, puxa, prende. Passe, passe, passe. No fim das contas o que eles dizem não faz diferença alguma. Tu se torna o próprio mal se com ele cê se acostuma. Riqueza não é felicidade, pobreza também não. Ser ou não ser, eis a questão, ter ou não ter me dá. Então, irmão, permito-me ser o que sou. Se as porradas da vida se tornam música onde eu vou, me levam mais longe, se propagam, a chama não se apaga. E se apagar, nós acende de novo. E que a vida traga um trago do vento, um carinho do sol e a fé das preces. E o salve aos erros, se os acertos ninguém reconhece. Relax, deixou da meu rolê. Sou meu som ganhando o mundo, com a mente no topo, uma vindo do fundo, na fundo, navegando em cima profundo. Onde não escolhemos os barcos, mas os remos no caminho. A vida é assim, para um novo início, escolha seu fim. Perguntaram se eu sabia que daria certo e eu falei: sabia não, mas eu sempre acreditei. Vida aberta, eu acendo, eu acendo. No fim das contas tudo vai virar fumaça. Então acende, puxa, prende. Vida aberta, eu acendo. No fim das contas nada na vida é de graça. Então acende, puxa, prende. Passe, passe, passe. Caverna do Dragão. Salve titio funkeiro. Salve grota grotesco. BKC nos beats. Fala Renê Nunes. A vida aperta e nós acende, irmão. Cê tá ligado? Então acende, puxa, prende. Passe, passe.